Os teus beijos são salgados, as bocas sabem já quem os lábios estão cansados, que tanto beijo dá e nos portos onde está. Se o marujo anda na berra, é sabido que isso dá. Dá borrasca, mas é em terra. Ai, marujinho, no teu ondular, tens o jeitinho das ondas do mar. Andas gingam a beijar as marés, de porão ao convés, cabeção a acenar. Sempre que encalhas no cais tentador, vais para a batalha naval do amor. Ficas liro que as belas que são maná e opa, como pato, ai é que vão. Encalhas no cais tentador, vais para a batalha naval do amor. Ficas de que as belas que são maná e opa, combate lá é que vão. Que se faça quando passa na rua aquela criança, o seu passito apressado faz lembrar passos de dança. Que coisinha tão bonita, esse loirito apressado. Não resisto à tentação de lhe cantar este fado. Faz recados aos vizinhos, dão-lhes trocados e vai. Quando passa junto à tasca, dá os trocados ao pai. Faz recados aos vizinhos, dão-lhes trocados e vai. Quando passa junto à tasca, dá os trocados ao pai. Passa agora e vai na brasa, pisca o olho com malícia, fana um pero na praça, vai-se apirar ao polícia. Pira-te bem, meu traquina, não te deixes agarrar. As armadilhas da vida estão prontas para te caçar. Faz recados aos vizinhos, dão-lhes trocados e vai. Quando passas junto à tasca, dá os trocados ao pai. Faz recados aos vizinhos, dão-lhes trocados e vai. Quando passas junto à tasca, dá os trocados ao pai. Faz recados aos vizinhos, dão-lhes trocados e vai. Quando passas junto à tasca, dá os trocados ao pai. Faz recados aos vizinhos, dão-lhes trocados e vai. Quando passas junto à tasca, dá os trocados ao pai. Depois destes bonitos fados bem animados que ouvimos, ouvimos até aqui, vamos ficar com mais três fados. Vamos ficar com Fado Primavera, logo depois Duas Lágrimas de Orvalho e terminamos esta nossa seleção com Não És Tu, na voz de Carlos do Carmo. Mais três fados, mais três grandes fadistas ao som da guitarra e da viola do poeta e do fadista. Deixe-se ficar nesta meia hora repleta de tesouro português. Neste tesouro, nesta pérola, que eu tenho a certeza que lhe faz boa companhia todos os sábados e domingos, das 12 às 12h30, aqui no Canal 2 da Antena. Fico por aí e até já. Yeah.

estás a tempo, recua, amortece o coração, mata o passado e sorri. Mas se não estás, continua, disse-me isto minha mãe, ao ver-me chorar por ti. Mas se não estás, continua, disse-me isto minha mãe, ao ver-me chorar. Esse olhar, a mesma graça, o mesmo ar, corava da mesma cor. Aquela visão que eu vi quando eu sonhava de amor, quando em sonhos me perdi. Aquela visão que eu vi quando eu sonhava de amor, quando em sonhos me perdi. Toda assim o porte altivo, o semblante pensativo e uma suave tristeza. Que por toda ela descia, como um véu que lhe envolvia, que lhe adoçava a beleza. Como um véu que lhe envolvia, que por tudo ela vestia, que lhe adoçava a beleza. Era assim o seu falar, ingênuo e quase vulgar. Tinha o poder da razão, que penetra, não seduz. Não era fogo, era luz, que mandava o coração, que penetra, não seduz. Não era fogo, era luz, que mandava o coração. Mas não és tu, ai, não és. Toda a ilusão se desfez. Não és aquela que eu vi, não és a mesma visão que essa tinha coração, tinha que eu bem lho senti. Não és a mesma visão que essa tinha coração, tinha que eu bem no sentir. É esta é mesmo a minha última intervenção. Vou embora por hoje, mas deixo com 3 fados. Vamos ficar com 2 fados bem bonitos e bem calmos e terminamos com um fado mais mexido de uma senhora que eu particularmente gostava muito de ter conhecido. Bom, mas isso são pormenores. Vamos terminar com nada mais nada menos do que Agora, na voz de Diamantina. Logo depois, Veja, Vê Lá Bem, Meu Bem, na voz de Mário e Lundum de Lisboa. E terminamos então com Hermínia Silva, que nos traz Marinheiro Americano. São os 3 fados que ficam para o fim desta nossa emissão. Eu vou embora, desejo-lhe tudo bom. Amanhã estou de volta às 12 horas para trazer mais uma Catedral do Fado, repleta de guitarra, viola, poeta e fadista. Fique bem, desejo-lhe um ótimo sábado. Fique com o canal 2 da Rádio Antenor. Até amanhã. Agora a tua sombra em meus passos, entre si puseram espaços, não se agarram como outrora. Agora vá-se lá saber dos laços do nosso amor que em pedaços saiu de nós porta fora. Agora é noite mais comprida, porque tu sem despedida levaste contigo a aurora. Agora tudo o que era cor e vida é recordação sentida, que só eu sei onde mora. Olhos mais baços, quando relembro os abraços que me davas toda a hora. Agora os breves dias são escassos para conviver com teus traços que de mim não vão embora. São escassos para conviver com teus traços que de mim não vão embora. Este alguém está quando tu sais, e eu só posso crer, pois sem te ter nestes braços tais. Vê lá bem, amor, só te quero ver. Somos no papel,